essa eu dedico a você, que apesar dos pesares não dá ponto pra morrer, que mantém a postura e não se vendeu, que mesmo no inferno acorda e dá um glória a Deus. Aí genera bem assim, ó. Genial, genera seu gênero. Que nem no apocalipse o peneirão peneirou. Skylit odeia, são os que eu mais gosto. Joe, a rua comemora com rajada e pai nosso gol. Quem almeja sem ninguém, cadeia na eterna, mais testa o cérebro. Não é casa de massagem, mas entrou, ficou no débito. Na mão da lei sem mérito, moia azedou. E ali o patrão emborocochô. É apenas um número, Deus dá livramento no pátio. Enquanto chega 10 de bonde, apenas um pátio. Fazendo uma diariamente, vejo uma pátio. E aquela ficha suja, a mesma que agora encartiu. Deus é piedoso, irmão, acho que não. Pra tocar na mão de Deus é necessário que os seus joelhos toquem o chão. Um caminho para a liberdade é o campo minado. Tem que ser mais que um homem bomba pra ser consagrado. Balança caixão, balançou você. Às vezes tapa na bunda e pede pra morrer antes de se esconder. Em nome de Deus, a rua também cobra. Vai pra grupo não, seja luz no breu. Não seja o que boia, o que não te mata. Te dá força pra tirar teu pescoço da forca. Onde o perdão tá magro, a fé tem que tá gorda. Da realidade carcerária eu vim gritar também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Mas eu dedico a você, que apesar dos pesares não dá ponto pra morrer. Que mantém a postura e não se vendeu. Que mesmo lá no inferno agora não, glória a Deus. E eu no pátio olhando as criancinhas, lembrando das minhas filhas. Aquela dor me consumia, é pateta, eu quase morri. Levei 7 facadas e fui parar na UTI. A minha vida teve tudo pra dar errado. O 5-7, tráfico, porte legal, assassinato. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Ela é cabulosa, eu botava o terror. Hoje faço a obra, ando no pátio com a Bíblia na mão. Transformei os meus versos em pregação. Amadureci e não me vendi. Mas reconheci que errei, eu aprendi. Que o tempo é rei, que tudo que aqui faz é que se paga, rapaz. Se hoje eu prego amor, amanhã colhe a paz. Mas eu dedico a você, que apesar dos pesares não dá ponto pra morrer. Que mantém a postura e não se vendeu. Que mesmo lá no inferno acorde não. Deus, que mantém a postura e não se vendeu. Que mesmo lá no inferno acorde e dão glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que acorda lá no inferno e dão glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Demorei pra entender o que é liberdade. Nem sempre algema é sinal de prisão. Homens presos nas ruas, homens livres na cela. O alvará livra o corpo, mas não o coração. A vida é um eterno aprendizado. Só de estar vivo eu já me sinto abençoado. O nosso passado foi muito complicado. Alguns irmãos morreu e outros foi condenado. A gente andava armado pra tentar se proteger. Em tempos de guerra ninguém quer pagar pra ver. Hoje eu olho pro diferente, eu tento dialogar, tento ser mais coerente. De quem é gente da gente, já tá ciente. Que a mente é a arma, as palavras. literária. Salve Melquisedec, X-Gato, Hamilton. Que a nossa vida e nossa rima sirva de inspiração. É, rapaz, se joga do raio, samurai. Bandido que vai vir de Xenerai. O vovó era Nai, me diga como é que sai. A esfera do dragão me levou a Satanás. Em vidas passadas eu era João Batista. Cantava com Jesus na igreja adventista. Morava na Galileia, sonhava em ceboleia na alcateia. Escola do creme, revolta dos alunos. Avisa pros moleque que essa porra não é Mizuno. Brota de dragona, joga na ratazana. Não se emociona, ah, por dinheiro e chora. Eu tava na cadeia, com Deus na 29. Quem sabe hoje não mato, quem sabe hoje não chove. Tá de nove, tá tomando as cove. Aí moleque, tira o dedo do revólver. Tá acreditando no malus que te rejeita. Da água pro vinho, só Jesus que te aceita. E aí pateta, olha, deu de abarreta. Se o bonde vem de jet, eles vai ver qual é a meta. Aí ladrão, busca o malote da minagem. Já vi do motorista, nós só tamo de passagem.